Hey, isso é sangue bom, sei. Falando com você, não sei qual que é, por isso ando na fé. Se Deus é por nós, o mal não nos vence, né? O bicho pega todo dia na periferia. O filho chora e a mãe não vê. Isso é sangue bom, gente. O povo sofre. O povo quer os seus direitos na periferia. A polícia invade a casa de trabalhador. Eu tenho a esperança de que algo mude. Você nos ilude. Um dia vai ter que sair.